com a dor. Resisti com amor. Guerreiro, sou livre do opressor. Sou vencedor desta guerra. Aprendi com a dor. Resisti com amor. Guerreiro, sou livre do opressor. Sou vencedor desta guerra. O seu problema, pro inferno e pro mundão. Na contramão, se joga eu não caio não. Anjo do gueto, sou preto e todo aquele jeito. O seu veneno é água e eu não tenho medo. Seu preconceito me fez um lutador. Estilo King MX, sempre vencedor. E de negreiro, direto pra senzala. De pó de arara pra favelas, hoje eu tô em casa. Mal encarado, tirado de bandido. O que é isso? Tu me julga, mas tu é mestiço. Minha coragem é minha arma pra lutar. E se parar, parado, eu não vou ficar. Você não usa bomba e o isqueiro tá na sua mão. Não sou fusível, ao contrário, eu sou canhão. Como um vírus invisível, eu estou no ar. Mil quilowatts, não acredita, é só encostar. Paralisando teu cérebro, derrame cerebral. Se encarar é mal, sou louco, sou letal. Anjo do gueto, sou preto todo aquele jeito. O seu veneno é água e eu não tenho medo. Aprendi com a dor. Resisti com amor. Guerreiro, sou livre do opressor. Sou vencedor desta guerra. Aprendi com a dor. Resisti com amor. Guerreiro, sou livre do opressor. Sou vencedor desta guerra. Ladrão é Alibaba, complicado vai ficar. Se no dia do juízo a ideia não roçar. De algema nas mãos, direto para o camurão. Você não quis, seu sonho não era ser ladrão. E o inferno te espera de portas abertas. O pesadelo monetário agora paga a becha. Sorria, cê tá sendo filmado. Todos os seus atos por Deus tão sendo registrados. De alta de motoca, se reage me passa. O carro forte com os malós, te tiro pelas costas. A ideia não gostou, o sonho acabou. Eu só lamento Deus, deu tempo, você não aceitou. E novamente, o filme se repete. Quem é que perde? Me diz quem é que perde. Sou revolução, colar irmão, colar irmão. Sou José, sou João, sou da Silva. O som não acabou, maluco, acredita. Atiradores de elite por todos os lados. Mira a laser, eu sou o alvo. Estou no alto, além do seu alcance. Olhe para dentro, ninguém me tira, essa é a revanche. Anjos do gueto, procurado, vivo ou morto. Egito nunca mais, agora eu sou renovo. Sua inveja revela a minha grandeza. O inferno quer minha cabeça no prato sobre a mesa. Difícil é de pegar, eu tô em todo lugar. Sou guerreiro, anjo do gueto, e sempre vou lutar. Aprendi com a dor. Resisti com amor. Guerreiro, sou livre do opressor. Sou vencedor desta guerra. Aprendi com a dor. Resisti com amor. Guerreiro, sou livre do opressor. Sou vencedor desta guerra. Aprendi com a dor. Resisti com amor. Guerreiro, sou livre do opressor. Sou vencedor desta guerra. Aprendi com a dor. Resisti com amor. Guerreiro, sou livre do opressor. Sou vencedor desta guerra.